fotos de uma velha festa, ossos tão antigos, fatos tão passados. No meio das fotos vai roendo um rato, corre um rato, pega, pelo amor de Deus. Ontem li num almanac aventuras de pastores e cordeiros. Quando eu terminava, uma voz de rua disse coisas certas, pelo amor de Deus. Sobremesa, um prato de ouro e um copo de vinho. Como o velho Chaplin, eu jogo na cara tanta coisa pobre, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Beira-mar de uma janela, panoramizando nua companheira, corpo contra corpo.